Eu pensei por muito tempo pra tomar a decisão de ter ser tão carinhoso e não ferir seu coração. Eu tentei lhe dizer que o que havia terminou, mas você não entendeu e se machucou. Tente me esquecer e as coisas vão mudar. Quem sabe a gente um dia volte a se falar. Tente me esquecer, as coisas são assim. Não adianta mais chorar. Esse é o nosso fim. Os amores nesta vida entram, saem, vêm e vão. Não se deve confundir amizade com paixão. Não derrame choro à toa por um amor que não volta mais. Siga em frente à sua vida e me deixe em paz. Tente me esquecer e as coisas vão mudar. Quem sabe a gente um dia volte a se falar. Tente me esquecer, as coisas são assim. Não adianta mais chorar, esse é o nosso fim. Tente me esquecer e as coisas vão mudar. Quem sabe a gente um dia volte a se falar. Tente me esquecer, as coisas são assim. Não adianta mais chorar. Esse é o nosso fim.